Meus amigos e meus irmãos, o Apocalipse para o simples está alcançando uma grande repercussão. Vocês veem o interesse de todos. Afinal, é o Apocalipse para os simples. Cadê a Jerônima? Jerônima, vai lá e fala com o coração. Deus está presente. Viva Jesus. O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Bom, como é a era dos Paulos, eu ainda acho que já estou um pouquinho mais atrasada. Estou começando na era dos Pedro ou dos João. Dos João. Mas a gente não podia deixar também de falar sobre o que nós estamos vivendo, porque momentos de emoção, minutos de sabedoria que nós estamos recebendo do nosso querido presidente José de Paiva Neto. Ensinamentos que elevam a nossa alma. Nós estamos recebendo isso nesses momentos difíceis que está atravessando a humanidade. Nós estamos vendo aí pela televisão, pelo rádio, o que está acontecendo. Mas graças a Deus, nós aqui na LBV estamos felizes. Então temos motivo para amanhecer gritando de alegria. Porque agora, com o irmão Paiva dando para a humanidade, trazendo esse livro bendito, o Apocalipse para o simples, nós estamos sendo esclarecidos. Hoje, nós já sabemos, quando ele está explicando, que quando fala Jesus, quando se refere a Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, quando se refere a Deus. Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Que até me chamou bastante atenção no finalzinho, no versículo 8, quando fala, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era e que há de vir, o todo-poderoso Deus. Então, a gente, é uma clareza tão grande. Então, eu fico pensando, eu principalmente tive a oportunidade de acompanhar aquela beleza, de ver aquela beleza da visita que o irmão Paiva fez a Porto Alegre. Ele lá no meio daquelas crianças, ali a gente teve mais uma prova real do que os Francisco estão vindo aí, mas com uma força que vai empolgar o mundo. Porque o que eles estão trazendo, que as crianças estavam ali, tudo que o irmão Paiva perguntava, eles sabiam responder. Isso aqui foi impressionante. Eu tinha explicado, vocês vão ouvir no programa, porque na véspera eu fiz a cruzada com os legionários que estavam ali, até dos estados mais próximos, e falei sobre Apocalipse. No outro dia, eram todos pequenos, todos agitados, aquela coisa toda, e aí eu comecei a fazer umas perguntinhas no meio da pregação, e eles vão responder, na forma de criança vão responder, vão cantar, e prometeram treinar bastante as músicas que apresentaram, e vão telefonar para mim. Quando eles telefonarem, aí eu vou voltar lá para gravar no meio das árvores. Vocês vão ver que coisa maravilhosa. Aí vou gravar o Apocalipse com as crianças, eles cantando, eles falando. Ó, é daqui da ponta da orelha. Eu mesmo me senti muito bem lá. No outro dia, quando foi à noite, os gaúchos lá dançaram aquelas apresentações folclóricas tradicionais. Quando eles estavam dançando, eles ficaram em minha volta, as crianças, numa bancadazinha. Irmão Pai, vem, é a cruzada para os guris. E o Apocalipse para os guris, na hora da saída, amanhã o senhor vem. Aí eu acabei indo só às 6 da tarde. Eu fiquei lendo as cópias heliográficas e também a minha palavra, que tinha sido proferida de improviso pelo telefone, para vocês aqui. Depois, então, é que só às 6 horas que eu pude ir. Eles estavam lá esperando, estavam em dóceis, agitados, todos interessados no Apocalipse. Uma coisa maravilhosa, Paulo Azor. Extraordinária. Essas crianças daqui também estão dando lição. Vamos lá, Gerônimo. Inclusive, meu pai, o Elias Paulo, né, meu netinho, esse dia eu falei assim, você não tá aprendendo o Apocalipse? Você sabe o que é o Apocalipse? Sei sim, vovó, é revelação. Tá vendo só? Ele tem 6 anos. Ele, tudo que a gente pergunta a ele, e ele faz pergunta para a gente. Então, está aprendendo, está dando atenção ao que o irmão Paiva está falando. Então, eu tenho certeza que nós, legionários, temos que ter aquela convicção, porque como aquele principalmente que vai falar com as pessoas, levar o recado da LBV, ele tem primeiro que estar convencido, porque senão como é que ele vai levar a mensagem se não tem nada dentro dele? Ele tem que convencer a si próprio para depois convencer os outros da verdade de Deus, do que Jesus está trazendo, está dando a todos nós nesses momentos. Então nós, legionários, que estamos aqui na sede mundial, aqui perto do Senhor, temos que dar um valor muito grande. É ver que o irmão Pablo está aqui, não está brincando. É como ele fala todo dia. Ver Jesus é fazer o nosso trabalho, porque o irmão Paiva, ele fala para todo mundo, ele fala para as crianças, então ele transmite o recado, não é só para os assistentes. Então, nós que estamos trabalhando, nós temos que ter essa convicção que nós estamos fazendo um trabalho, é de Jesus. Como o Paiva falou agora, um determinado dia dessa semana, que nós não fazemos favor nenhum de respeitar uns aos outros. Então, isso que nós temos que ter essa convicção. Trabalhar, saber que nós estamos fazendo um trabalho de Jesus. De Jesus, o irmão Paiva está fazendo o dele. Nós temos que fazer o nosso. E esse é o maior esclarecimento que traz o Apocalipse, a lei das obras. Então, vamos agradecer demais. E isso é o ensinamento do Apocalipse, porque o irmão Paiva está fazendo. Parabéns, porque o senhor ontem fez uma limpeza espiritual, porque eu senti, porque o senhor disse que é a união das duas humanidades. Então, quando o senhor terminou a cruzada, o que desceu de andorinha aqui nesse pátio não foi brincadeira, eles passavam voando para baixo, para cima. Então, para mostrar para nós, na vez nessas coisas simples, que o irmão Paiva está fazendo uma limpeza espiritual para que Jesus possa mandar aqueles que venham nos ajudar. Limpando, mas tem que limpar primeiro. E quem está fazendo isso? O irmão Paiva. Só quem não tem olhos para ver é que não vê, gente. Mas ele está fazendo essa limpeza. Então, vamos dar muito valor, porque, olha, os tempos chegaram, como o irmão Paiva está explicando aí, e vamos aproveitar. Muito obrigado. E parabéns, obrigado. Porque nós sabemos que Jesus está do lado do Senhor e o Senhor pode contar com a gente. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre. Oh, uma mulher do povo, portanto, simples falando, com a sua simplicidade. Disse muito bem, o entendimento entre nós, o entendimento entre as criaturas do povo brasileiro e do planeta Terra, não é favor nenhum que nós fazemos a nosso Senhor Jesus Cristo. É o espírito do companheirismo que João Evangelista destaca logo no início do Apocalipse. Temos que ser companheiros nas boas horas, sim, mas principalmente nas horas de dor e tribulação, como João destaca aqui no Apocalipse. Quanto a essa passagem do versículo 8 do capítulo 1, que ela fala é aqui, quer ver? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus. Ela me emocionou quando estava na cantina ali da Boa Vontade, trabalhando, que nós fizemos aqui, para os vizinhos poderem vir, os jovens também, que hoje está na rua, é um perigo. Está sumindo gente aí, como desaparece um grãozinho no meio da rua. E ela me disse, agora nós sabemos quando é Deus que está falando, quando é Jesus, quando é o Espírito Santo. E eu fiquei muito satisfeito com isso. Vamos lá, Luciano Duarte, que faz parte do CA 2000. O CA tradicional e o CA 2000, trabalhando juntos, de braços dados pela glória do Brasil. Isso é muito bem. E sobre a luz de Jesus. É o cântico lá do irmão Perioto. Aliás, o Perioto faz letra e melodia bem agradáveis, bem populares. Vamos lá. Eles me mandaram um documento, vamos ver o que, de que se trata. É, pois não, irmão Pai. É, ontem, após a cruzada matinal de ontem, onde o Senhor nos convoca a todos à fidelidade a Jesus, conversávamos alguns assistentes e dessa conversa saiu esse documento. Ao prezado irmão José de Paiva Neto, diretor-presidente da LBV Mundial, Deus está presente, Jesus está chegando. Irmão Paiva, não conhecemos outro caminho senão o da LBV. Sair dela seria suicidar-se espiritualmente. Fazemos desses versículos do livro de Josué, que exalta a fidelidade e a lealdade, nossas palavras. Livro de Josué, capítulo 1, versículos 16 a 18. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Queremos também seguir o exemplo de humildade dado por João Batista, quando aos seus discípulos admoestaram-no sobre o batismo sem água que Jesus realizava. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 3, versículo 30. Necessário se faz que eu desapareça para que ele, Jesus, cresça. Então o que nós queremos é isso, irmão Pai. Queremos trabalhar para que essa obra que é de Jesus cresça cada vez mais. E o Senhor pode contar conosco, como pode contar com toda a família legionária. Obrigado. E para terminar essa parte, a Ruth me mandou um bilhete aqui. O Timolica Mendonça. Irmão Pai, os soldadinhos de Deus têm um debate sobre o Apocalipse. Os ouvintes de vocês vão ficar roendo as unhas aí de ansiedade para ver esse debate. Eu também. Mas antes, vamos ler conforme prometido. O senhor dá para ler. Bem que já comentamos esse capítulo 19 do Apocalipse, que é muito importante. Mas hoje vai dar. Talvez não dê nem para ler todo o capítulo, porque ele é grande, grande nos dois sentidos. É extensão e qualidade. 19º capítulo do Apocalipse de Jesus, segundo São João. A queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Vitórias de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia! E o seu fumo sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi a voz de uma grande multidão, e a voz de muitas águas, e a voz de grandes trovões, a dizer: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Nós podemos ligar isso aqui com a sétima trombeta. É bom anotar isso aí. Esse versículo 6 do capítulo 19 do Apocalipse de Jesus. Olha o entendimento das coisas pela analogia, pela comparação. Toda a Bíblia Sagrada está ligada, como no sistema dos vasos comunicantes. Vamos prosseguir a partir do versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quer dizer que Deus quer a nossa felicidade, olha só. Você gosta de dizer que Deus nos pune? Quem pune a nós somos nós mesmos quando ferimos a lei divina. Porque as palavras de Deus são essas aqui, ó. É sempre de bem-aventurança. Qual é o pai que quer o mal do seu filho? Ou de sua filha? Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Vocês veem por aí que a profecia não pode ser uma coisa passageira, porque o testemunho de Jesus é justamente o espírito de profecia. O que será o espírito de profecia? Eu já expliquei aqui. Vamos ver depois quem é que se lembra. Mas essa questão de o testemunho de Jesus ser o espírito de profecia nos permitiriam realizarmos muitos e muitos programas sem ninguém dormir na cadeira. Porque se o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, então esta passagem aqui resume todo o significado social, humano, material, político, religioso e assim por diante, crístico, das revelações do Apocalipse. Eu tenho que parar por aqui na leitura do texto do capítulo 19, porque o tempo já se esgotou. Mas fica para vocês todos esse desafio. Qual a profundidade? Como vocês entendem que luz ilumina a todos, vinda esta luz do 19º capítulo do Apocalipse de Jesus, em que está sendo dito que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Deus está presente.